pela terra, espada e punho. Rias balançando, sexta-feira, há quem queira que eu me mude do planeta. Mas eu teimo, feito gente de abril e maio, não caio. Expresso que a mente gentilmente faz cair de uma sinapse. Ápice do encontro entre voz, batida e clima. Sempre nível de cima, eu não te peço pra fazer o que a palavra manda. Nunca rimo pra falar de alcance grana. Imagine minha Wakanda, vilões e vingadores. Controle as suas dores, viajante. Eu busco o diamante que nos une nesse tempo. Memento mori, e o que me ocorre vou viver intensamente. Energia pura da fissura, da emoção e da vontade. Antes que seja tarde, nada mais faça sentido. Baile da ansiedade, lido com a fé covarde de quem acha Deus na raiva. Eu acho Deus na luz e não oscila, brilha muito, mas não joga falsos heróis de toga no seu feed. Vários heróis de toca, sério. Raps meia boca não combinam com a minha tecnologia ancestral. Nunca falo mal, se é evitável. Real e maleável, fofo e implacável. Ouvi dizer que quando eu amo fico bobo nessa nave metafísica. Observação, intuição e algum juízo. Prefiro chão liso pra flipar enquanto posso. Toda vez que me coço, sanguessugas caem, máscaras caem. Eu vivo meu sonho todo dia, mas me querem abraçado com planilhas e contratos. Troco contatos, jogo fora no trajeto pra trocar de número. Plano iluminado por Chico Lourdes e Dona Beth, Laudemira, Bastião e Bispo Hermes. Caminha minha tia, vó madrinha, minha constelação de gente boa. Mesmo sangue, mesma lata em outra fase. Eu tiro a foto, escrevo a rima e monto a base faz tempo. Respeite o meu momento e a minha aura. Entenda que o caminho até aqui foi complicado. Tontos puxam tapetes, longe de cacetetes ou armas de fogo. Quanto tempo levo pra andar de Gana ao Togo? Como confiar em quem não conta a história inteira? Do Vale do Ribeira até a Ilha dos 18 de Mandela. Favela, chão batido, barracão florido. Eu tenho lido que o espírito da terra está bravo. Travo, SSDs e furo bolos. Antes do parabéns de vela acesa, balando vira mesa. Se for preto, vira o prédio. Cidades, estrelas, corporações. Saldo médio incongruente com as situações que vivo. No ano 23 o jogo muda. Muda, muda. Pra não dizerem que eu perdi o jeito. Pra não dizerem que eu perdi o efeito. Pra não dizerem que eu perdi o jeito. Pra não acharem que eu perdi o efeito. Pra não dizerem que eu perdi o jeito. Pra não dizerem que eu perdi o pra não dizerem que eu perdi o jeito. Pra não dizerem que eu perdi o efeito. Pra não dizerem que eu perdi o jeito. Pra não acharem que eu perdi o efeito. Pra não dizerem que eu perdi. Pra não dizerem que eu perdi. Go, go, go, go, go.